caminhando, recordando nas ruas que me criei, os acontecimentos, os amores que lamentei, intimidades, estilos, vaidades, jovens, jovens, sede de curiosidade, prazeres e paixões, momentos e solidões, pessoas marcadas cada qual pelas canções que tocar, e quando ouve lembra a fase da vida, carinho especial pela pessoa querida, o quanto superou, quantas camisas suou, quantas mágoas engoliu, quantas lágrimas já rolou, pra aprender a viver, experiência conquistou, em memória ainda vive um sentimento que restou. Caminhar na madrugada é lembrar tudo que passou, cada esquina faz lembrar tudo que passou, um vento frio faz lembrar um antigo amor, às vezes sente dor pelo que já passou. Caminhar na madrugada é lembrar tudo que passou, cada esquina faz lembrar tudo que passou, um vento frio faz lembrar um antigo amor, às vezes sente dor pelo que já passou. Um pensamento estranho pela vida persiste, a união da família pelo amor insiste, já de infância tem um sonho, sonho continua, ser vencedor, ser alguém que marcou a geração das ruas, vários parceiros que cresceram junto lado a lado, até pelo caminho errado, sempre foram lado a lado, e se arriscou pra fita louca, momentos atormentados, foi onde tudo se agravou, sequelas do passado, às vezes saudade, muitos arrependimentos, que passou morreu, segue assim se convencendo, deixa que o tempo se encarregue, as obras do passado, vai livremente, consigo condenado. Caminhar na madrugada é lembrar tudo que passou, cada esquina faz lembrar tudo que passou, um vento frio faz lembrar um antigo amor, às vezes sente dor pelo que já passou. Caminhar na madrugada é lembrar tudo que passou, cada esquina faz lembrar tudo que passou, um vento frio faz lembrar um antigo amor, às vezes sente dor pelo que já passou. Não pode lamentar, atrasar a vida, não deixar se levar por lembranças antigas. Lembranças boas sempre são as que machucam mais, tempos que não voltam mais, não pode olhar pra trás. Um desafio contra a mente, um sexto sentido, um ponto fraco é seu amor que corre perigo. Desmoronou, castelo de ilusão, realidade é a maldade que já vem de criação. A mágoa que passou, o tempo bom que não voltou, uma culpa pro tormento é mais que merecedor. Já de momento a lembrança vem, dominou, às vezes sente dor pelo que já passou. Caminhar na madrugada é lembrar tudo que passou, cada esquina faz lembrar tudo que passou, um vento frio faz lembrar um antigo amor, às vezes sente dor pelo que já passou. Caminhar na madrugada é lembrar tudo que passou, cada esquina faz lembrar tudo que passou, um vento frio faz lembrar um antigo amor, às vezes sente dor pelo que já passou.